Hotel Juliette Serra, decola aos 38, curva à esquerda, cruzamento do campo, da pista 1028, reporte cruzando. Ô, Juliette Serra, por cá. Operem 119, decimal 35, aciona 54, 57, cotejo. Autorizado 360 para o caminhão. Pode entrando pela outra segunda, no certo. Escola da 1.0, curva à direita, para enfrentar a E80, após 39.35, controle 1.4.7, transponder o bolso 394. Correto, quando pronto, e posicionamento no 04. Hotel Juliette Serra vai cruzar agora. Ok, autorizado, cruzamento, continua a linha do litoral, troque agora para o controle, frequência 19-35, Serra. 19-35, grato, tá. Torre Índia, November Alpha, na final de 13 milhadão no 7. Livre pouso, November Alpha, vento 120 graus, 109, pista no 7. Gente, livre pouso na 17, Índia, November Alpha. Oceano 315, esse é o controle, Salvador. Vou ir para a Duna, desça para 5.013. ILS, pouso, pista 10. Duna, 5.013, libera velocidade também? High speed livre. High speed, muito obrigado. Continuando com a tarde. 5.595, Salvador, via Mari, desça para 2.013. Autorizado, comentário. Obrigado, pode passar. Dono 333, muito boa tarde para Congonhas. Temos autorizado 360, copia? Autorizado 360 para Congonhas e a López do Luno, meia. Decola 1-0, a curva é à direita, saída da El Leda, após Leda, Bridge. O controle opera em 199, decimal 35, aciona 5475 no transponder, proteja. Edu, forte, estivado Aracaju, 1740. Ciente, visual sempre na escuta, chame livrão na zona de controle. Rotas da Terra, cruzará. Negativo, transponder 5475. Correto. Quando pronto, chamei posicionamento no 03. Passarela do 2262, Ciente da Romeu, solicita 200, conquista, boa tarde. 2262, para a conquista, vitória da conquista, está autorizado 200, conforme a rota do plano, decola 10, a curva é à direita, saída Arbor, após direto conquista. O controle Salvador opera em 119, decimal 35, aciona 5470, cotejo. Ciente, autorizado para conquista 200, rota do plano, a decolagem da pista 10, a curva à direita. Agora, saída após direto conquista, 1935, controle 5470, transponder. Correto, passarendo. Quando pronto, chame puxe. E acionamento, me confirme a posição. Estamos na parte 3, área remota. Parte 3, sim. Salvador, boa tarde. Esse é o TAM 3805. Informação Romeu para Guarulhos. Nível 360. 3805, já aprovado. Temos o 34, copia? Pode ser. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Alpes Zulu 44. Decola da pista 10, a curva é à direita, saída da Eoleda, após Leda voa Eutz. O controle opera em 199.35, aciona 5446, ou seja... É autorizado Guarulhos, nível 340. Seguida é da Eoleda, Eutz, decolando da Dengue. Curva direita, pela Zulu 44, 19, 35, 5446. Correto, quando pronto, tome posicionamento no 08. Chamarei para posicionamento no 08. Olá, Salvador, boa tarde. 9400, informação Romeu 1, autorização 340, Porto Seguro, propósito. Aguarde um minuto para copiar o TAN 9400. Facebook 9400. Oceano 315, desça para 4000. Zero, por seguro está autorizado, 340, via Pesulu, Operuísque 50. Decola da pista 10, a curva é à direita, saída da Eoleda. Após Leda, voa direto por seguro. O controle Salvador opera em 119, decimal 35, aciona 5472, potência. Autorizado 340 para seguro, via Perúcio 50, decola 10 com curva direita, saída da Eoleda, após Leda direto seguro. 119.35 ao controle, 5472 ao transponder, 39400. Correto, o TAN 9400, quando estão em funcionamento, me confirma o gate? Está na remota 12, 9400. Na área remota, sim. Para por 7 acionamento, Loro 60022. 600 no 02 irá aguardar, estamos aguardando início do táxi da aeronave da companhia. Após a mesma, iremos autorizar no 02. É, aguarda, vamos 600. Está autorizado, será vetorado para sequenciamento. Gente, autorizado e será vetorado para sequenciamento. Solo Salvador, voo 1924, POB 129, autonomia 2 horas e 15, alterna Salvador, está pronto para táxi. Taxi via Índia e Alfa, em um ponto espera-se uma torre, 118, decimal 6, ajustado 1093, 1924. Taxi via Índia, Alfa, no ponto espera, torre 118, 6, 1013, voo 1924. 600, coordenem com a equipe de solo após a aeronave da companhia liberar a retaguarda livre por posicionar a Samitax. Tá, tá, 3661, Salvador de Alves está autorizado, 140, Golf 677. Decola a pista 10, curva é à direita, saída coral. O controle opera 19, decimal 35, aciona 5462 no transponder cotejo. Apenas confirmando a aerovia, Golf 677. Correto, Tan, quando pronto, em posicionamento no 10. Posição? Tem problema não, tô de olho. Valeu. Estacionamento da 9400, remota 12. 6305. Está autorizado o push e acionamento sanitário. Autorizado o push e acionamento sanitário. Autorizado o push e acionamento sanitário. Irá aguardar no 10. Temos uma aeronave da companhia que irá iniciar na área remota. Afirmativo, em coordenação está autorizado então. Peço ainda apenas para confirmar, o toque arremetido será em Valença? Então está autorizado o voo local, 1.000 pés, decola 197 e a curva é à direita no corredor a 7. Controle opera em 199.35, aciona 0133 no transponder, cotejo de braço no índio. Sigo 595, 210 na velocidade, está sob vetoração, manter a presente proa. Falha de comunicações, voar para o rádio Palau Simbra, magnética 1115. Número 3, para pouco. Decimal 6. Falha de comunicação, Simbra pela 1115. 35595. Acionamento, chama para o táxi, Índia. Valeu, 6210, perdeu. 6210, via Mari, desça para 2013. Via Mari, desça para 2013. Autorização de turma liberada na respeito. É o número 7 para pouso em Salvador. Caso eu libere, o senhor vai entrar em espera. Ah, temo não, sabia, muito grato também, 6210. Sem problema não, vamos via Mari e 250 na velocidade. Tranquilo, via Mari 250, Luciano, ou Luciano 6290. Oceano 141, desça para 5.000. 5.000, 6141. Controle Salvador, 1924 decolado. 924 Salvador, contato radar. 924. Salvador 2262, baixo 3 para o acionamento. Confirme. É o passaredo 2262, baixo 3 para o acionamento. Autorizado passaredo, tome para o táxi. Cabarei 2262. Trip 5489, apenas para confirmar, no passe 3 na... Posição no 4, seria isso? A posição 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, rota do plano, decola 1-0, a curva é à direita, saída arbor, após direto conquista. O controle opera em 1-9, decimal 3-5, aciona 5-4-7-4, Cortez. Cruzado 200 para 1-0, pode decolar a curva à direita, saída arbor, após o direto conquista. Correto, trip, quando pronto, chame para o posicionamento no passo 3. Camarada. Evento 120 graus, 100, 00. É, pra linha B, decola. Vou 600, algum lugar. O Oceano 141, ouve o Oceano 320? Afirmo. Peça pra ele descer pra 2.000 pés, que ele não tá me ouvindo. Ok. Dá 320 na escuta do 6141. 6320-6141. Oceano 6320-6141. 1-2-3-4-4-3-2-1, esse é o controle Salvador em chamada geral. Oceanair 6320, desça para 2000 e livre LS. Alguma aeronave que possa transmitir informação para o Oceano 6320? Alterna, Aracaju, 2 horas e 10 de autonomia. Controle com 924? Prossiga. Escutei ele, o Cote já está descendo para 2000. Está muito grato, 924. O senhor prossegue via pátio Índia e Alfa no ponto de espera torre no 86, o ajuste no 013. Gente, a guarda está com a aeronave à frente, após via pátio Índia e Alfa, da 3661. Passando 2262 para o táxi. 3 horas e 10, Salvador. Contato para 400, está com 062 e agora, 3 horas e 5, também na conta. Meia 315 de pouso, 120 graus, 10 nós. Livre de pouso, 6315. 600, decola ao 54, controle de 1935. 1935, no 600, boa. Boa. Antares 2262, dará passagem a duas aeronaves, dois aeronaves da TAM e após prossegue via pátio em Indo e Alfa, no ponto espera torre, no 8 decimalmente. Oi, eu, Bacana 2262 para o NAC, 33POB, 310 Salvador. Afirmativo, já copiado, o senhor irá prosseguir como número 3 para decolar, dando passagem aos dois Airbus da TAM, ok? Localizador. Direita 2262. E Alfa. Bate em Alfa para o 2262, dando passagem para os dois Airbus da TAM, 2262. No 394 irá aguardar no 04, após iremos autorizar. Previsão é de passagem de 3 aeronaves da sua retaguarda. Chame Recife 2545. 2545, 1924. É 315, seu solo 56, direito 29 só. Direito 29, 63195. Só de velocidade 3559. Ciente. Boa tarde, Oxenar 6315, livrou na sua escuta. 6315, boa tarde. Taxi via Alfa irá aguardar antes da Juliette. Alfa aguardando da Juliette, 6315. Semana, autorizou 2282 para seguir, seguindo a Afirma sim, via Pátio em Real. Quatro, mantém a posição. 6320, cheque treino de pouso, 120 graus, 10 mais. 6320, tem embaixado, travado, utilizado pouso. Oceano 210, retoração para sequenciamento, esquerda, proa 090, tem como limite localizador. Esquerda 090, localizador 6290. Oceano 141, velocidade 180 nós, está seguindo um ATR. Reduzindo 180, da 141. Controle Salvador, boa tarde. Webjet 963, informação Romeu, cruza 180 para o 170. Web 9636, este é o controle, via chegada a Mares, desça para 2013. Via chegada 2013, Web 9636, coisa direto, Duna? Solicitação negada, capitão, número 612 para pouso. Ah, positivo, deve ser para 2013, via chegada. Para o 140, 105 metros até. Ciente. Número 5. Oceano 141 está navegando com 180 mais? Estou reduzindo, chegando lá. Muito bom. 130 é a proa para o localizador livre LS. Oceano B141. Guardando com a equipe, nós temos uma Avianca que vai entrar no gate 01 e após a passagem do Avianca retaguarda tem livre por estacionar, chame para o táxi, ok? Após o Avianca que vai prosseguir para o gate 01. Oceaner 6315, estamos aguardando a liberação do passe. E assim que o passageiro liberar, o senhor vai prosseguir agilizando para o 01, ok? Sem problema. Passageiro livrando, a gente vai para o 01, 6315. Oceano 210, direita 070 para o localizador. Direita 070 para o lote. Estabilizou o localizador no 809, 614. O 41, livre aproximação, agora de Trenchonete. 614. 6595, continua aproximação, vai autorização de pouso. Aguardando, baixo para lá. 6320, solo 00, 129, solo agora. Livre decolar, vento 140 graus, 109. 6320, seu solo foi 00, chamou 219, solo. 219, solo. Receita 2545, turno 600, boa. Boa. Piado, então segue Alfa Kilo, ingressa no passe 3. E irá prosseguir após até área remota 1-3 no pátio 1. Ok, vai Alfa Kilo pátio 3 até a remota 1-3 no pátio 1, 6320. Afirmativo. Tutan 3805 em coordenação com a equipe de solo após a passagem. O foco é assim da Oceané, que está prosseguindo para a área remota no pátio 1. Está autorizado seu posto de estacionamento no 08 e chame para o táxi. É, após o... Está autorizado, 3205, chamar para o táxi. 1394, apenas para confirmar, livre por estacionar, chame táxi. 41, 5 milhas para o externo, cheque o trem, torre 1186. 286, obrigado, deu 41. Boa. Confirmando, já está autorizado, ok? Livre estacionamento no 04, me chamando para o táxi. Gente, continua a aproximação, vai atualização de pulso. É um cartão. Torre 3P5, 595. É, tá pegando o travesseiro muito forte na final, governo. Informação aqui, a meu pé, isso pode gerar o pouso aqui. É, afirmativo, você tá com o vento por causa desse núcleo aí à sua esquerda. Tá livre pouso, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Deu e pouso, 3P5, 595. Livre Samitax 35489. Reduzido 2109, web 936. Trip 626, reduza para 210. Reduzindo para 210, 5626. Ela vai prosseguir para a área remota, ok? Na área remota aí. Mas ela já está no meio, nessa área aqui, porque não estamos avistando mesmo. Está passando agora através do 05, que você está avistando? Está afastando, baixa para voltar um 4. Sim, é um 4 na guarda, autorização de pouso. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador 03 irá aguardar o 1333. Temos uma previsão de mais ou menos 5 minutos. Temos uma sequência de 3 aeronaves para pouso e mais 3 aeronaves para decolar. 1862, regresso até daqui a pouco. Boa. 219. 9636, vetoração esquerda para 360, tem como limite localizador. Vetoração esquerda 360, limite ao lote, web 936. Meia 141, livre pouso, vento 140 graus, 109. Bloqueado para o 6141, torre. Livre pouso, vento 120 graus, 109. Livre pouso, general 6141. 1234, está com 1637, 3 horas e 37, copiado, táxi via Índia e Alfa, e no ponto de espera de Sama Torre, na frequência 198 decimal meia. Meia dúzia de milhas para girar direito. Sente grato, web 936. Web 636, direita, 070 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 070 para o localizador, de IPDS, web 936. TAM 9400, chame Recife 1251. Recife 1251, TAM 3, 9400, obrigado. Copiado, Tripira, aguardar para o táxi, faz um encontro-se condicionado, aguardando liberação em coordenação aqui com a torre, ok? Poderia, tipo, o Trip chegar para frente só um pouco, senhorita? Afirmativo. O Trip 5489, por gentileza, táxi um pouco mais à frente, de modo a permitir o ingresso da aeronave da companhia para a posição, creio que seja 5 no caso 3. O 626, aguarde autorização de pouso. 626. Salo Salvador, boa tarde, já 3144, recebendo informação, Romeu, solicita Fortaleza, nível 370. 3144, 370, aguarde golpe para Fortaleza. Guardando, 3144. Boa tarde, a Xenia 6141, liberando. 6141, taxi via Alfa, e reportando, seu Juliette. Alfa, aí seu Juliette, 6141. Salvador, o tempo 3805 para o táxi, 171 POV, 3 horas e 40, autonomia, alternando o Galeão. Copiado os dados, Sam, porém, aguardo para iniciar o táxi, nós estamos em coordenação com a torre, aguardando a liberação do Pátio 1, ok? Mer 6141, por gentileza, agiliza o táxi, de modo a ingressar no 07. Opa, agilizando pro 07, 141.